Quarto de pregada. Ui, ui, ui. Quarto de pregada, bichão. Fala, Ricardo. É beta, rapaz. Agora é diferente. Ei. Exagerou, né, filha? Também tu quer o quê? Patrão patrocinando bala pra pegar você. Tu é bruxinha, né? Já peguei a visão. Chapada, chata, tá no chacho. Vai fazer o quê? A linha! A linha no chão. A linha no chão. A linha no chão. Chão, chão, chão. A linha no chão. A linha no chão, chão, chão, chão. A linha no chão. Chapada chata tá no chacho, vai fazer o quê? Vai! Hã? A linha no chão. A linha no chão. A linha no chão. A linha no chão. A linha no chão, chão, chão, chão, chão. A linha no chão, chão, chão, chão, chão. A linha no chão. Chão, chão, chão. A linha no chão.